Fala galera do Serialdio, aqui é a Bárbara e eu tô aqui para falar do nosso serial killer favorito. Não, não é o Hannibal Lecter, mas o Dexter Morgan, que tá voltando aí com uma temporada muito promissora, eu devo acrescentar. Eu acho que tava todo mundo muito animado para ver o que ia acontecer depois daquele season finale super surpreendente e cheio de emoções, né? Assim, vou confessar. Tiveram algumas lágrimas quando a Rita morreu. Sim, eu chorei. Chorei bastante quando ela morreu, assim. Eu acho que foi muito emocionante, né? Porque a Rita, ela era meio que a humanidade, assim, do Dexter. E aí foi muito chocante ver ele perdendo ela. Foi muito chocante ver a reação dele, né? O filho dele no meio daquele tanto de sangue. Foi bem, assim, demais, assim. Eu fiquei muito, muito empolgada para ver o que que aconteceria. Só que ficou um tempão. Demorou muito para voltar a temporada. Demora muito para voltar as temporadas de Dexter, sério mesmo. Enfim, falando do episódio, eu gostei bastante. Eu fiquei muito ligada durante o episódio, assim, as coisas foram acontecendo e eu ficava assim, nossa, meu Deus, ah, foi muita informação, assim. Eu realmente fiquei, assim, bem empolgada com o episódio, assim. Fiquei bem ligada, assim, não consegui tirar o olho da tela. Minha mãe veio aqui falar comigo, eu falei, não, agora não, tô numa coisa muito importante. Sabe aquele sentimento, assim, que tem de vez em quando? Enfim, o episódio foi emocionante. Foi legal ver como o Dexter conheceu a Rita, né? Porque o seriado começava, ele já era meio que namoradinho da Rita. E foi legal ver esse primeiro encontro. E a visão do Dexter que teve, né? Porque começou com um flashback do que tinha acontecido, assim, e tal. Do Trinity matando, que matou ela, e ele matou o Trinity e tudo mais. Aí já começou o episódio com tudo lá acontecendo, com a polícia chegando e o Dexter naquele estado meio confuso, meio morto que ele sempre tá, assim, né? Ao mesmo tempo, ele tava sentindo tudo, ele só tem aquela dificuldade de sentir o que ele sente, se é que isso faz sentido. Mas foi legal ver ao longo do episódio como que ele lidava, assim, com a dor, né? E tipo, todo mundo falando com ele, ah, você não sente nada, mas acho que quem vê o seriado vê que o Dexter na verdade sente as coisas, assim. Eu realmente acho que ele sente, ele só não sabe muito bem o que é sentir, assim, ele só é meio deslocado socialmente. Tá, tem o fato que não seria o killer, mas enfim, vocês entenderam o que eu quero dizer. Acho que como a gente vê da visão dele, a gente, não sei, eu pelo menos eu sinto muita empatia por ele. Não sei, acho que é porque ele perdeu a Rita e ele gostava muito dela. Eu fiquei muito triste. Outra coisa no episódio, assim, que. Ah, que eu não gostei. Acho que a única coisa, assim, que eu não gostei foi a Deb com o Quinn. Sério, aquela mulher, ela não consegue ficar um episódio inteiro de calça. Que é isso? Ela sempre tem que tirar as calças. Ela sempre tem que ir lá e ficar com o cara. Ela é muito safada. Acho que foi a única coisa ruim do episódio, assim, eu acho desnecessário. Tá, que eu entendi que eles queriam colocar, assim, que ela tava triste, e quando ela tá triste, ela sempre procura conforto em outros homens, mas ela sempre co procura conforto em outros homens. Literalmente. Pra tudo. Mesmo. Desnecessário. Mas enfim, tirando isso, o episódio foi ótimo, todo mundo lidando com o luto de maneiras diferentes, né? Eu fiquei muito mal com todo mundo suspeitando do Dexter, assim, achando que ele que matou a Rita. Eu achei desnecessário. Tipo, eu achei, sei lá, que era injusto, porque ele tava todo sofrendo, assim, todo mundo, ah, foi o Dexter, e o Quinn super, aquele jeito assim, ah, sou um policial durão, e foi o Dexter. Claro que foi ele, porque se a esposa morre, tem que ser o marido. Aí eu fiquei meio mal com isso. Foi uma coisa meio aquele sargento lá da primeira, segunda temporada, sabe? Tipo, clichê. Mas enfim, acho que foi necessário, assim, pro episódio. Porque acho que era coisa mais lógica, assim, todo mundo suspeitar dele. Outra coisa bem legal foi esse negócio todo do Dexter estar do outro lado da morte, né? Porque ele sempre via a morte como aquela coisa aquela coisa natural, assim, aquela necessidade que ele tinha de matar os outros por causa de todos os problemas e do Dark Passenger. Mas agora ele vê uma pessoa que ele amava e que ele ligava morrendo, uma pessoa que, como ele fala, né, não merecia. Não querendo entrar em discussões filosóficas, mas na visão dele, ela era uma pessoa boa que morreu. E isso atingiu ele de um jeito totalmente diferente. Foi lidar com a morte de uma maneira que ele não estava acostumado. O que foi muito legal, assim, as coisas que ele foi mostrando, assim, né? E aquela culpa que ele sentiu, e aquela vontade de fugir, foi todo um jeito do serial killer lidar com o luto. O que é muito complicado, né? Porque geralmente não se espera que um serial killer sinta, tipo, esse sentimento de tristeza e de perda com a morte. Eu acho que foi legal mostrar isso, que não é o caso. O Dexter é meio especial, assim, né? E eu gostei bastante, e eu achei que deixou bem claro, assim. Achei legal. É, mostrou aquele lado meio humano do Dexter, que ele não entende totalmente, mas que tá lá, assim. Eu acho que todo mundo que acompanha Dexter desde a primeira temporada vê que tem, assim, ele tem um lado humano, ele só não tem muito contato com ele. Outra coisa horrível, assim, foi as crianças. Gente, que forte. Que forte a Astor falando. Muito forte. Nossa, quando ela falou com ele que ela achava que ele que tinha que morrer, e que ela tava com os, que ela queria a mãe dele de volta, a mãe dela de volta, eu fiquei, assim, emocionada. É, eu não sei, assim, eu fiquei meio brava com ela, mas eu acho que se eu fosse ela, eu também reagiria assim. Eu acho que era só porque eu tava sentindo muita empatia pelo Dexter que eu fiquei meio brava com ela, mas é, foi muito forte. Eu achei forte. E no mais é isso, assim, o episódio em si foi muito bom, eu gostei bastante. Eu chorei, eu senti várias emoções, assim, junto com o episódio. Raiva, tristeza, confusão, ficar naquela expectativa e tal. E me deixou com expectativa pros próximos episódios, pro continuar da temporada, assim. Eu tô animada, acho que tem várias coisas que podem ser exploradas, né? O Dexter tendo que ser pai. Porque, assim, o Dexter era pai, mas ele era, agora ele é um pai viúvo, assim. Vai ser diferente, vai ser mais difícil. E o Dexter tendo que lidar com todo mundo achando que ele matou a Rita. E a falta que o Dexter vai sentir da Rita, que sempre tava lá e tal. Que, por mais que ela era um problema, né, que ele tinha sempre que estar se explicando pra ela, ela também era uma ajuda, um apoio que ele tinha, assim, que agora ele perdeu. Então, como ele vai lidar com isso? Então, acho que tem muita coisa aí pra ser explorada, e eu tô empolgada, assim, bastante. Tô esperando aí que seja bom. Mas enfim, é isso, galera. Desculpa que ficou grande, mas foi um episódio extremamente especial. E eu espero vocês semana que vem. Tchau!